Negativo, mantenha a proa. Porque a infra-aérea está fazendo uma obra na pista, a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Aí o pessoal vai conseguir ver a pista, mas não vai conseguir ver a indicação da cabeceira. E como tem gente na pista trabalhando, então a gente está em coordenação aqui com a infra-aero para agilizar aí o balizamento e indicação da cabeceira deslocada. Tá bom, o senhor tem uma previsão de quanto tempo vai ser feito isso aí? Estou aguardando o senhor cruzar o nível 220 para autorizá-lo direto para gás. Isso está restrito ao nível 340. Gente, mas a proa tem que ser essa mesmo, 200? Ela vai manter a proa 200 até cruzar o nível 220, que eu estou com o setor à sua direita congestionado. Gente, mas quero ver um... Passa Golf está voando Serra Vitor Delta. O Golf Romeo Bravo é para voar o externo da pista no zero. Ah, ok. Lima, Mike, 40 milhas norte, Salvador, chama agora Recife no 2685, alterna 12545, Golf Lima, Mike. Confirme a alternativa. 12545. Pista de mar agora sempre, 12685, alterna 12545, Golf Lima, Mike. Vera, aguarde o coordenado Ecoper. Pode confirmar a mensagem? 330 Recife, aguarde coordenação Ecoper. Guardando. Salvador, boa tarde, o Força Aérea 2283. 2283, prossiga. Prossiga. Condições atualizadas, senhora? Solo, boa tarde. O Força Aérea 2283. Força Aérea 2283, prossiga. Paciente da Serra, comprando plano instrumento para Natal, no nível 110. Tem meia dúzia de pessoas a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Mossoró. 2283, Natal, nível 110, aguarde coordenação e cópia, número 2. Autoriza a senhora por conta? Confirme. Autoriza a senhora por conta? Estou ciente do acionamento, aguardando cópia, o Força Aérea 2283. 83. Teto, chuva leve. É, eu estou visual aqui no setor também, tá bom. Já deslocou dessa região e tá passando agora pro sul. É, tá bom, não tá ruim não, tô 2000 agora e tô visual. Nessas condições, se possível, eu gostaria de prosseguir para o RNAVE da 110. Sente, aguarde. O 3660 também, senhora. Posição, posição em TAP, mantendo as condições, também segue na sequência. 1034, dá presente e vou na proa aqui na... O 3174 tem condições de prosseguir? 3174, rapaz, essa espera afirmativa. Sente, abandono espera, vou na proa de Duna. Proa de Duna, 3174. A minha esquerda, mas daqui a pouco eu já estou passando ela, eu vou avisar. Ok, ciente. Gol no 924, confirme tempo máximo de espera. Gol no 924, confirme? Afirmativo. Nós temos 15 minutos para Maceió e 20 para Aracaju. Pode ficar mais 15 minutos fazendo órbita, o gol no 924, confirme? Somente 15 minutos. Sente. TAM 3174, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 15. Foi na proa de Duna, autorizado final, resposta avisada. Proa de Duna, descendo para 2000, resposta avisada, 3174. Controle, autoriza o azul 4082, vai na proa de Serra do 368. TAM 3174, curva direita, proa 220. Direita 220, 3174. Limite ao localizador. Limite é o localizador, mas está na RINAVE, o 3174. 2500, altímetro 10, 15, TAM 3174. 2500, 3174. E controle, poderia confirmar as condições do campo para o Lima Romeu Romeu? Lima Romeu Romeu, visibilidade 3000 metros, teto 800 pés, chuva leve. Controle Salvador, copiou o azul 4082. Atenção RNAV, copiado, azul 4082. Posso voar o Serra Vitor 368 para completar o RNAV, senhor? Eu não tenho mais espera. Negativo, azul 4082, aguarde. Controle, autorizaria o 3174, volta o Serra Vitor 366. Autorizado, 3174. Sim, 3174. O Romeu Romeu vai fazer mais uma órbita na posição Pelo. Azul 4082, controle. Eu posso voar o Serra Vitor 368, senhor, para fazer o RNAV, eu não tenho mais espera. Inicialmente está autorizado o voo 368. Ok, mantendo o 060 ainda? Vai manter inicialmente o 060-4082. Gente, mantendo 060, voando Serra Vitor 368. Iniciamento amigão no 60. Aquilo que vai que serra, mantém ciente, aquilo que vai que serra. Azul 4061, chame agora o Centro Recife. Frequência 1288, alterna 13325, autorizado voar na proa de Sagaz, restrito ao nível 340. 288-3325, proa de Sagaz, 340-4061. 3174, chame o controle Salvador, frequência 119.35. Ok, 1935, 3174. 43660, poderia dar informações pra gente? Pode prosseguir? Negativo, vai fazer órbita na posição ETAP, vai manter e aguardar a vetoração. Tá, e qual que é a posição, qual que é o número do 3660? Inicialmente vai ser o número 5. Ciente, 3660. Controle, confirma pra gentileza o número de aproximação do papapapá Lima Romeu Romeu? Número 3, aguarde. Número 3, aguarda na sua escuta. Poderia confirmar para azul 4062 o número da aproximação? Vai ser o número 2, azul. Afirmativo. 4062, curva à esquerda e voe na proa 350. Limite ao curso do localizador. 361, agora para Porto Seguro. Controle Salvador, Guardião 03, passando Pito Azul 400. Azul 4082, esquerda 360, limite ao curso do localizador. Esquerda 360 para o RNAV. Vai fazer o RNAV, está sob vetor. Afirmativo. Força aérea 59. Controle, Salvador, Guardião 03, passou Pito Açu. Agora para Porto Seguro. Aeroporto Internacional de Salvador. 50 milhas, território da Terminal, controle Porto Seguro 209. Meu, chame controle Salvador 119.35. Tá 31. Já 35, Limão Romeu. 360 Brasília, 12425. Alterne 12655, tá 31 avião. Controle Salvador na escuta do Guardião 03. Chama a torre 1830, Guardião. 1830, graças. Salvador, Guardião 03. Guardião 05, prossiga. Guardião 03, já. Já tá próximo do farol de Itapuã, mantendo 400 pés. Para pouso na 17. Ou 3. 4082. 4082 na proa 360, essa descida para 4 mil pés. Correção, 3 mil pés, com 10 no 5. 10 no 5, desce 3 mil pés. Fica limitado nessa proa por 1 minuto. Se perder contato, direita Serra Vitor 366. O seu número 4 na aproximação vai seguir um Learjet que está à sua direita em 13 milhas. Ciente. 1 minuto, limitado. Curva à direita em caso de perda de comunicação para o 366. Certo, pelo curso localizado. Muito obrigado. E Salvador, Delta 3174, a uma milha do Serra Vista 372. 3174, cabeceira deslocada a 1.200 metros. O tráfego que pousou anterior diz que conseguiu visualizar a indicação da cabeceira. Realmente as condições melhoraram. Uma centena com 089, está autorizado o pouso pista 10. Quem é autorizado o pouso pista 10? 3174. Torre de Salvador, boa tarde. O Força Aérea 2283 está no ponto de espera, pronto para visual com a aeronave em aproximação. Gente, mantém essa posição, o tráfego já foi autorizado o pouso, ok? Aguarde. Aguardando. O Learjet está à sua direita, cruzando sua posição de 3 horas agora. Gente, mais um minuto. Salvador 3660. 3660, só vai executar o ILS ou a RNAV? RNAV, senhor. O Mantenha a proa por mais 2 minutos, se perder contato, direita a Serra Vitor 368, vai seguir o Eco 190 que está à sua direita. Gente, mantenha a proa 2 minutos e falhar 368. Zul 4082. Prossiga. Direita a Serra Vitor 366, senhor. Direita a Serra Vitor 366. Do gol 941, solicita após o RNAV. Sim, estou ciente do RNAV, vai fazer pro 340 e aguardar vetor para aproximação. Já 234, controle. É o 934? Tomativo. Na sua escuta, 150 em Amã, solicita também o RNAV quando possível, pista 90. Está sujeito ao tráfego, 924 desça para o nível 040. Para o 040 em Amã, gol 1924 descendo. Só vai seguir o Embraer 190 na proa do Serra Vitor 366 para final. Gente, 030, 1 minuto nessa proa, se falhar, segue o Serra Vitor 366. 4082 para 2500 pés, reporte na final do RNAV. 2500 pés, chamaram na final, 4082. Isso aí, prosseguir. Graças. 322, em coordenação com controles, as aeronaves já estão aproximando, iniciando a descida. Meia-meia-zero, desça para 3000 pés, ajuste no 0, no 5. Curva direita, Serra Vitor 366 para a final do RNAV. Gente, Serra Vitor 366, descendo para 3000 no 095. 941. Vai fazer curva esquerda na proa 070, limite radial 320 do Rio de Salvador. É autorizado. 080 de nível, esquerda magnética 070. O limite é 320 do Salvador, do Rio de Salvador. Gol 1924. 948, controle 11935. 941, controle 11935. Tá, 1935, 941. 0 vigilância. Tá presente e foi na proa de Recife. Foi na esquerda, proa 070, 924. Demati. 93, vai completar o procedimento ali, Marrom Romeu, já visual com o campo. Controle Salvador, gol 941. 941, desce ao 040, faça a curva pela sua direita na proa 70, 070. Vai seguir o Airbus que está na sua posição de 3 horas no 040 em descida. O senhor vai executar o RNAV? Afirmo, o RNAV. Gente, desce ao 040, direita 70, vai seguir o Airbus. Direita 70, desce até o 40, 941. Gol 1600, faça a curva direita, foi na proa de mar e desça para 1100. Gol 1600. Obrigado. Desataque 100 kg. E Alfa, antes da quilo, reporta, são 3174. Separada. O acidente com meia dúzia está livre, então. Escola separada. Oi, oi, oi. Alô, tem um tráfego já pronto no ponto, você vai estar ingressando agora, ok? Vai a linha de decola assim parada, continue sua aproximação e aguarde pista livre. Tá bem, vai continuar, Lima Romeu. Romeu. M60 para 2500 pés, reporte estabilizado na final do RNAV. 2500, reportará estabilizado na final da RNAV. 941 após o 368, Serra Vitor 366 final, é o número 4 ainda. 368 após o 366, número 4, 4 anos. 924 na escuta. 300 metros, a gente está na pista. Afirmativo, 1200. 366. Estabilizou? Está estabilizado. Ciente. Estabilizando, chame torre 183 para o pouso. Fique atento ao deslocamento de cabeceira. 183 para o pouso, chamará. Controle, boa tarde, gol 9-10-4. Vai cruzar uma centena para o 080. Manda na proa 070. Tu, Romeu, Romeu, livre pouso, 090-612. Livre pouso, Lima Romeu, Romeu. 4082, continua a aproximação, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Aguarde pista livre. Ciente, continua aguardando a pista livre, 4082. Do Força Aérea 2283, chame o controle 198, tem um bom voo. Força Aérea 2283, chame o controle 198. Ajuste no 05. Gente, está no 05, dando passagem para você, companhia Ingressa Delta, chama até 823, 8001. Serra Vitor 366, 2500 pés na descida, reporte na final do RNAV. Curva esquerda, prova Serra Vitor 366, 2500 pés, chamada na final. 41. Torre Salvador, o Guardião está na espera no carro da barra. Tô ciente, Guardião, tem uma sequência grande aí para aproximação, ok? Aguarde instruções. Sente, RNAV, aguarde. Salvador 0334, pequena de à direita, proa 060, após precisa voar na proa do Serra Vitor 366. Então 3834, mantenha na chegada. Sente, precisa ou RNAV? RNAV, aguarde a autorização. MMA0 estabilizou? Estimativo, senhor. Complete final, torre 183. 2834 em condições de voada pro A010 para sequenciamento? 0. Agora não. 3 horas, 2, 2. Então 3834, reduza para 1.80 nós para sequenciamento. Reautorizado nível 050, então 3834. 1600, reautorizado nível 060. 060, voo no 600. 370, 50, que aeronave é um Alfa 320. Chega. Voo no 754, autorizado Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decola no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5562. É o transponder, o controle 1 no 9, decimal 8. Provo 410 Recife, via por experiência 58. Qualifica no 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 5562. Transponder, 198, controle, voo 754. Só apenas confirmando, o nível 410 foi copiado? Copiado, 410. 754. Ciente, cotejamento correto, 08 é o portão. Informa o cabeceiro no 0 deslocado, em 1200 metros. Reporte quando pronto. Ciente da restrição da pista, semana pronto. Gol 754. Tenho 3 tráfegos à sua frente. E fora os tráfegos que ainda estão sob o controle de Salvador. 3, 2, 1. Primeiro está 18 mil. Cruzando 12 horas. Cruzando mantendo o 1100. 500 pés, esquerda, Salvador 3, Serra Vitor 366. Autorizado. 3, quanto a velocidade? 189. 7. Da autorização de pouso. Cabeceira deslocada no 1200. O azul tá tocando agora. Gente. Reduz a aproximação. Reduzindo a velocidade, gol 941. Sou externo e logo após ele um gol, ok? Após o gol será autorizado base pela direita. Gente, após o tráfego, base pela direita, guardião 03. Livrando 50 em descida. Poxa, o sentido da aeronave 3834. É. 941, final RNAV, torre 183. Torre 283, 41. 45 possível, 180 nós na velocidade. Já reduzindo, gol 1934. 0 a 3 milhas do 372. 1754, portão 8, puxa de acionamento. Que na sua cauda, apenas confirmando, está totalmente pronto? É, só conectar o trator aqui. Gente, aguarde, tem um Lia que irá passar a sua cauda, aguarde. Tá bom, vou informar. Limão, meu, prossegue em frente, ingressa Juliette, pátio principal, reporta Axel Lima, agilizando na medida do possível. É. Suba para nível 330. Inicialmente Aracaju para o 330 voo 924. Está livre, patrão. Aguardo instruções, pátio 3 para o pátio 1, 4082. Fala Salvador, 3566, solicito nível 190 para Aracaju. 190 Aracaju, será coordenado, informação em curso aí, uniforme, aguarde cópia, o TEM 3566. Passou isso, quanto aconteceu? Para o nível 0, nível 0, 0, agora na 60. Acertado para o guardião cruzar entre os dois. Ela vai aguardar ainda no setor e esperar o segundo gol, o guardião. Aguarde as instruções para a base. Positivo, sem problema. Atenção. Guardando. Solo gol 754, está totalmente pronto, 08. Gente, bom, 754, coordene com a equipe de solo, irá passar um Learjet a 60, a sua cauda. É. Quando o mesmo livrar, está autorizado o seu pushback acionamento, posição 08. Ok, coordenação após a passagem do Lier 60, nossa retaguarda, iniciante chama ataque, gol 754. Gol no 697, acione a identificação, chegada bom, desça nível 040, redução para 250 nós. 040 na ponte, 250 nós, o gol no 697. Controle, a intenção do 697 é efetuar o RNAVE para 1-0. Controle ciente, aguarde autorização para RNAVE, gol no 697. Aguardando, 697. Porto Ivano, 350. Gol no 328, intenção da RNAVE? Positivo, positivo, obrigado. É essa aí mesmo. Ciente, aguarde. Ok. Estimativo, tio. Táxi de Alfa, repórter, tenta táxi 6 quilo. Alfa, repórter, antes da táxi 6 quilo. Gol no 600, desça para 2.500 pés, ajuste no 015. 2.000 no 015, após o TAP, Serra Victor 368, confirma. Tá, informe girando base, guardião. Reporta na girando base, guardião 03. Decimal 3. Após de TAP, Serra Victor 366, reduzindo 1809, 1600. 3, aguarde instruções, azul 4082. Seu portão previsto é 09, porém temos um gol realizando o post no 08. Afirmativo, então entra aquilo, pátio 3, aguardando para ingresso. Foram 328, reautorizado nível 050. 328, 050, senhorita, eu provavelmente precisarei de fazer um 360 para perder a altitude, ok? Gente, na presente posição. Portanto, 3660, copiou? Copiou não, senhor. 3660 não recebeu nada. Sim, então 3660 ingressa quilo, pátio 3, no pátio 3 aguarda instruções. Gente, quilo, pátio 3, aguarda instruções. Então 3566, pronto, cópia? Firmou. São 3566, autorizado Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5002. Eu transpondo o controle 1-9-8. Aracaju 90, Puca, Aracaju, Golf 677, decola 10, com a esquerda, 5002, transponder e 1-9-8, tá? 3566. Tá, 3566, contingimento correto, reporte quando pronto. Reportará. Olá, Salvador, gol 941, livrando agora ataque 6 Alfa. Gol 941, reporte antes ataque 6 quilo. Chama antes da quilo, Alfa. Gol no 328 em TAP, inicia órbita. Iniciará órbita sobre TAP, gol no 328. Gol no 600, está livre para o RNAV? Afirmativo, autorizado. Gratão, no 600. 35400, acione identificação e mantenha a língua 350. Fique lá. Tá 3192, controle. 199-18. Azul 4082, mantém a posição, aguarda a instrução. Mantém a posição, 4082. Paulo Gol 9754 para o táxi, 46 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, altero na sauda. Gol 754, autorizado seu táxi, via Juliette Alfa, reporte antes da taxiway Delta, nessa frequência, ou ajuste no 015. Juliette Alfa, reporte antes da Delta, nessa, Gol 9754 com leite. Estou por quantas milhas? Está na proa 228 por mais 5 milhas. 228. Passo por termo de desvio, gol no 697. 7697. Controle Salvador, muito boa tarde, Jordan 8001 na Puca. Então, 8001 no contato radar na decolagem, suba nível 330, sai da Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, alguma chance de tomarmos a proa de Aracaju da presente? 901. Pode coordenação com o centro. Tá, mas então poderemos ir para Jamo? Visual, caronave, 402. Sente da ira da passagem ao tráfego, após o ingresso a pátio 1, posição 09. Após a passagem do tráfego, pátio 1, posição 09, 402. Firme 660, irá seguir o Embraer 195 da Azul à sua frente. Seu portão é o 10. Sente, é o Embraer, portão 10, 3660. Sente, apenas atente que o 195 à sua frente irá estacionar no portão 09. Sente, ó. O 1941 ingressa Kilo Pátio 3. No Pátio 3 aguarda instruções. Kilo Pátio 3 e no Pátio 3 aguarda. 4 1. O 1754 irá dar passagem ao Boeing da companhia à sua frente agora na Alfa. Após o tráfego ingressa na Delta. Quando no ataque sai Delta, quando pronto, chama a torre 1083. O ajuste no 0 no 4 agora. E 14, dá passagem pela companhia na Alfa, ingressa Delta e chama 283, bom, 754. 2366. 2500, descendo 366 ao 697. O gol no 328 já em altitude viável, estamos iniciando a prova de TAP, ok, para o procedimento. 7, TAP após o Serra Vitor 366, reduzindo para 220. E TAP depois do 366, é isso? Afirmativo, 220 nós, desce para 2.500. Ok, 320 nós, 2.500. Tá voando urubu? É, tem bastante. Sim. Confirma sua matrícula. Papá, papá, papá, Romeu Lima. Gente, destino Salvador. Positivo. Na proa do 366, o gol no 697. Gente. Pátio Ouro, posição 7, 941. Equipamento. Romeu 44. Ok, informe buraquinho. Dá um buraquinho, eu digo pro papai Romeu Lima. 8001 Recife 12685. Bom dia, vai ingressar até que o ideal tá pronto. O gol no 322 solicita pro do 366 devido às informações aqui na área, ok? Confirme. Então, no 328, solicita a proa de 266. Tem uma formação em cima de TAP. Reduzindo para 180, está autorizado. reduzindo para 180 autorizado. 322.